esta é a minha paixão. Eu danço e bebo cerveja, um beijo sumo na mesa, acho tua multidão. Sou louco pela lourinha, adoro a mulatinha, mas a morena me espera. Mexe, mexe, que é bom. Eu danço e bebo cerveja, vejo La FM en couleur. Para ouvir e gostar, são 18 horas e 17 minutos e este é o nosso programa habitual dos sábados ao fim da tarde. Todos os sábados ao fim da tarde nós estamos por aqui assim com o flashback. É bom demais estar de volta depois de uma semana noutras lides, noutras andanças. É ou não é? É isso mesmo. Vamos começar com Calma e Tranquilamente, com um tema bem bonito, uma recordação lindíssima de Jennifer Rush. Quem não se lembra deste? Chamava-se The Power of Love. Para ouvir e gostar, até às 8 da noite. Hoje vamos acabar ligeiramente mais cedo o nosso programa, mas normalmente aos sábados entre as 18 e as 20 horas. É para ouvir, é para se apaixonar, essa é a rádio. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Segundos, estaremos decolando para mais uma noite do flashback. Aqui. Boa viagem. The whispers in the morning of lovers sleeping tight. All rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady and you are my man. Even though there may be time, Excelente, excelente início de fim de tarde com este tema lindíssimo, The Power of Love, pela voz de Jennifer Rush. Sabe sempre bem recordar, sem dúvida nenhuma. Daqui a um pouquinho vamos falar, como é óbvio, e nosso apanágio dos signos. Pois é, vamos ver o que é que hoje nos reservam os signos. Não se esqueça que este é o 272º dia do ano e faltam 93 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é: um homem sem honra é pior que um homem morto. Hein? Uma frase de Miguel Cervantes, um escritor espanhol, não é? Que toda a gente conhece, nasceu em 1547, faleceu em 1616. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A Arconciana. Agora, flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Et on continue avec tous les souvenirs. Et ça j'adore. Hervé Villard, Capri, c'est fini. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années, parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. temas e há filmes que nos ficam na memória e no coração para sempre. Este é um deles. Waiting for You, Joe Cocker. Tinha dito ainda há pouco, vamos falar também sobre o horóscopo, como é nosso apanágio por aqui sim todos os sábados. E vamos começar justamente com o horóscopo para a semana do signo de Carneiro. Previsões entre o 23, portanto de sábado a sábado, a partir de hoje até sábado que vem. A semana segue sob o Sol em Virgem, que recebe um ótimo aspecto de Júpiter. Urano e Plutão vão indicar os dias em que você está a continuar a dedicar-se ao trabalho e também que tem passado por mudanças importantes e transformadoras. Você pode estar a sentir-se, ou estar a sentir, aliás, uma forte necessidade de algo novo, algo inovador, que possa trazer o crescimento que espera na sua carreira. E isto tudo é exatamente devido a Urano e Plutão. A saúde também está a passar por dias de renovação para o signo de Carneiro. Hoje, por exemplo, o Sol entra em balança e a vida social vai ganhar, você vai sentir durante esta semana, a sua vida social vai ganhar um novo movimento que vai justamente beneficiar os seus relacionamentos pessoais e de trabalho. Este período pode envolver também a chegada de um novo amor para todos aqueles que estão solteirinhos e bons rapazes, ou solteirinhas e boas raparigas. Saudade, saudade, saudade. Até às 7:30 da tarde hoje. Normalmente é até às 8 da noite. Hoje abrimos uma exceção, ok? Se quiser também ouvir a música da sua preferência, já sabe, é só ligar o 02-38-43-48-00. Love don't give no compensation. Os Queen com Freddie Mercury, este Love Kills Flashback, sempre nas melhores recordações. O que não é recordação, mas é uma constante. E estamos a falar de toda esta semana que começa justamente hoje para nós. É o horóscopo da semana e desta vez para o signo de Touro. Se você é então taurino, fique sabendo que a semana segue sob o sol em Virgem, que recebe um ótimo aspecto de Júpiter, Urano e Plutão, indicando assim dias de movimento na vida social e aproximação de pessoas interessantes que mexem positivamente com o seu amor próprio. A sua autoestima passa por um processo de transformação e você vai sentir que vai se fortalecer. Neste processo, um novo amor também pode surgir, trazendo mudanças significativas na sua vida. Hoje, por exemplo, o Sol entra em balança, marcando assim dias em que a sua rotina vai ganhar um novo brilho. Portanto, a partir de hoje, é um período de prazer e contentamento na vida pessoal e no trabalho. Uma excelente semana que se anuncia. Um projeto pode ser ainda aprovado ou então você pode receber uma boa proposta de trabalho. Fique atento às novidades que se vão passar na sua vida durante esta semana. Mais uma recordação. Quem é que não dançou ao som desta música? Isto é muito à frente. It's a Real Wild Child, Christopher Atsakedi. Si vous voulez aussi demander votre musique préférée, bah ancienne bien sûr, on parle de flashback. 02 38 43 48 00 à votre disposition. Au 02 38 43 48 00. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. On va écouter les remerciements pour tous ceux qui ont été avec nous ce week-end pour la fête dos Santos Populares, a 30ª edição dos Santos Populares, que foi magnífico. Et tout de suite après, Avant toi, avec Vita et Slimane, mais pas que, hein. On aura aussi The Time of My Life, Bryan Adams, Everything I Do, et aussi la plus belle chanson de Top Gun, le film. À tout de suite. Agora. Eu queria mandar daqui um beijinho, só para aquelas que nos... Oui. Une réussite. La fête des 100 populaires de Radio Arc-en-Ciel fut un réel succès. Les sourires étaient présents. O sorriso da saudade com o abraço da amizade estava presente. Oui, il fallait le faire. Recommencer ce festival des saints populaires, la 30e édition. Le 16 et 17 septembre 2023. Une organisation de notre radio Arc-en-Ciel. Merci, muito obrigada à ceux qui ont œuvré dans l'urgence. Merci d'avoir répondu présent au moment le plus opportun. Merci à l'équipe du conseil d'administration pour le choix et la qualité du spectacle. Et bravo pour le avoir osé. Merci à nos familles, à nos enfants qui se sont intégrés de tout cœur avec nous. Merci à tous les bénévoles. Merci à nos animateurs présents ce week-end sur le parc pour les émissions en direct, mais aussi pour l'aide à la promotion de cet événement. Merci aux auditeurs et publics présents et venus du Portugal, de Suisse, du Luxembourg, de Lyon, de Paris, de Nevers, de Tours, des quatre coins de la France. Merci à Madame le maire de Fleury-les-Aubrais, Carole Canet, et tous les élus présents. Merci aux services techniques de la ville de Fleury-les-Aubrais. Merci aux artistes montés sur cette scène de Radio Arc-en-Ciel. DJ Frankie, Capanegre, Nelinho, DJ Mastro, Prince Tuga, DJ El Maloco, Liane Cruz, Cláudio Caramel, Tradição Douro, Luís Manuel, os Bombos dos Amarantinos de Olivet, os Bombos dos Amigos de Portugal, os Bombos do Soleil de Portugal. Merci à toutes les entreprises partenaires de cet événement. Restaurant O Grilo, Alex, Chez Bifana, Paulino Pizza, L'Atelier des Papilles, Tó, Oreille do Porco, Crepni, Adopt Speciality, O Cantinho da Nossa Terra, les établissements Mariano, les Paniers du Monde, RPG International, Hôtel des Trois Vallées, Star Music System, Bar à Pizza, Natalis Bijou, Solitra Sodiloc, Motortech, Volkswagen by My Car, Simone Veloso, Lojinha de Rosário, Modstar, Nos Enjournaux. Merci à nos sponsors. Urban Elec à Fleury-les-Aubrais, Urban Construction à Semois, Alberto Coelho à Orne, Aurélec à Orléans, AEB, SMP Ravalement à Fleury-les-Aubrais, le restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, RD45 Lavielle à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ricardo Fernandez à Orne, JBC Échafaudage à Cléry-Saint-Autrey, DGA CCP, Vasco et Frères à Saint-Yves, Hyper-U de Paule, Aldora Construction à Sarah, Casa Isolation à Fleury-les-Aubrais, Batimaya à Chingy, Vité Couverture à Ingres, Gonçalves Carrosserie à Saint-Privé-Saint-Mémin, Balsa Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Da Pointe Pneu à Saint-Denis-en-Val, Samika Carrosserie à Saran, DSA Rénovation à Épian-en-Beauce, Correia Alves Manuel Carrelage Faïence Rénovation à Ville-Orsau, Império Assurance, Caixa Geral de Depósitos, JP Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Entreprise Olivera à Olivet, URL AMD Isolation à Orléans, GCR Maçonnerie à Saint-Denis-en-Val, JR Service à Saran, Les Amis du Bâtiment à Ingres, Restaurant Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais, Bar-Restaurant Brasilia à Saint-Jean-le-Blanc, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, JDA Plomberie Chauffage à Ingres, Serge Domingues, plaquiste à Terminier, MTP 45 Carrosserie à Boigny-sur-Bionne, MPS Maçonnerie à Saran, NVL Nettoyage Val-de-Loire à Saint-Jean-de-Bray, Pavé Gore à Saran, Pro Rénovation Qualité à Saran, Pereira Ravalement 45 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, RM Rénovation à Châteauneuf-sur-Loire, SARL de Barros à Fleury-les-Aubrais, MCJ, Entreprise Générale du Bâtiment, à Loury. Service Après Construction, à Chingy. CIMAC Construction, à Saran. Taxi Florindo, à Pithiviers. Villard DS, à Semois. SCN Maçonnerie, à Saint-Jean-de-Près. Restaurant Ressador Tipico, à Fleury-les-Aubrais. DLP Plomberie, à Châteauneuf-sur-Loire. Côté Bricot, à Olivet. Au Crédito Agricola. DMC Couverture à Saran, Calypso à Fleury-les-Aubrais, Eurocoach à tous, un grand merci. A todos, muito obrigada. estamos de volta com a música. E estamos também a 10 minutos do sinal horário das 7 da tarde. Daqui a pouco mais signos, fiquem connosco. Este é o 272º dia do ano e faltam apenas 93 dias para o termo de 2023. O Natal está quase aí outra vez. O pensamento do dia para hoje é: um homem sem honra é pior que um homem morto. Uma frase célebre de Miguel de Cervantes, que nasceu em 1547, faleceu em 1616. Era um escritor espanhol que gostava muito de lutar contra moinhos de vento. Sabe quem é, não é? Claro que sim. Vamos continuar também com o horóscopo. O horóscopo para esta semana que está a entrar, que para nós começa justamente hoje, dia 23 de setembro. E vamos para o horóscopo da semana, para o signo de Gêmeos. A semana segue sob o Sol em Virgem, claro, como já dissemos, que recebe um ótimo aspecto de Júpiter. Urano e Plutão estão a indicar dias em que você não troca o acolhimento da sua casa e da sua família por nada deste mundo. Você, geminiano, está nesta altura mais caseiro do que nunca e assim vai ainda continuar até o fim desta semana. Você vive um processo de transformação interior que o leva a novos patamares de consciência. Talvez que um dos seus pares, alguém muito próximo de si, esteja também a passar por este mesmo processo. No dia 23, o Sol entra em Libra, portanto, entra em Balança. Hoje o Sol entra em Balança, marcando assim dias em que a vida social ganha um novo colorido, com uma aproximação de pessoas bastante interessantes, você vai ver. Entre elas, uma muito especial, que poderá, talvez, chamar a sua atenção. Mantenha os olhos abertos, porque um romance poderia começar, ou pode começar, nas próximas semanas que estão para vir. E como hoje o tempo urge, vamos ficar também, já de seguidinha, com o horóscopo de caranguejo, ok? E depois vamos aqui sim a duas melodiazinhas, como eu já tinha prometido, que já vos tinha dito, Avant-toi, Vitae Slimane, ainsi que Stand By Me, de Ben E. King. Mas para já, se você é caranguejo, então ouça bem. Esta semana segue então com o Sol em Virgem e recebe sempre este ótimo aspecto de Júpiter. Portanto, isto é comum, como é óbvio, durante toda esta semana para todos os signos. Urano e Plutão vão assim indicar para o signo de caranguejo dias de interiorização e pensamento profundo, que o leva a um processo de transformação bastante positiva, mas também a um crescimento talvez um pouco acelerado. Este pode ser um período de abertura de portas e novas oportunidades em projetos e contratos que podem ser estudados, firmados e assinados. Esta semana é então ótima para os estudos, para todos aqueles que ainda são estudantes e que são do signo de caranguejo. A partir de hoje, o Sol entra em balança e assim vai estar a marcar dias em que você vai estar a preferir estar em casa, perto dos seus. O seu lado família, que já é muito forte em caranguejo, fica ainda mais acentuado. Se um dos seus pais passou por problemas e dificuldades, então fique sabendo que este é também um período de renovação de energia. Encore un souvenir. Plus récent celui-ci, on est d'accord. Mais j'adore, j'adore. Avant toi, Vitae Slimane. Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais y'avait pas de pleurs, j'étais seule ici, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais, l'amour de toutes les façons. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Chemin. inesquecíveis. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. And I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope. Para ouvir e recordar sempre, sempre, sempre, cada vez mais e melhor. Bom, um tocage Lespierre. Muito obrigada por nos fazer companhia e por estar daí assim desse lado. Já vamos aqui assim passar um tema a pedido do Paulo, já vamos falar sobre esse tema também. Mas antes, continuamos também com o horóscopo. E se você é do signo de Leão, então fique sabendo que esta semana que está a começar para nós hoje, não é? Mas que normalmente começaria amanhã, mas começamos os nossos signos sempre a partir de sábado. Para o horóscopo de Leão, esta semana vai ser ótima, porque como o Sol está em Virgem, você está com uma excelente semana, um ótimo aspecto de Júpiter, Urano e Plutão, que estão a indicar assim dias em que você vai estar bem voltado para as suas finanças, que efetivamente estão a passar por um ótimo período de mudanças positivas e de abertura para tudo que é novidade. Portanto, continuo no bom caminho, continuo com o bom trabalho. O período, ou melhor, este período, pode envolver um convite também para participar num projeto que promete abrir portas e aumentar os seus rendimentos e lucros, o que é sempre bom. A partir de hoje, como você sabe, o Sol, com a sua entrada em balança, está a marcar dias de movimento bem agradáveis na sua vida social e vai ter então novas oportunidades para fazer amizades. Este período, esta semana, envolve também umas melhoras na comunicação e ainda a possibilidade de acordos e de negociações, se for o seu tipo de trabalho. Pode ser um período para pequenas e rápidas viagens, o que é excelente. Faz sempre bem viajar, dar uma voltinha por aqui e por ali, é ou não é? Sem dúvida. E de Leão para o signo de Virgem. Urano e Plutão estão a indicar para o signo de Virgem dias de mudanças transformadoras e oportunidades de crescimento e expansão, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Você está a sentir, sem dúvida nenhuma, um misto de sensações, mas todas elas vão levar você a um bom patamar e a um novo patamar de consciência. Algo ainda de muito novo para esta semana pode surgir e vai fazer você refletir, sem dúvida nenhuma. Visto que hoje o Sol entra em balança, este dia está a marcar a semana que entra e em que você se vai voltar para a vida prática, para o trabalho e para as finanças. Se estiver em busca de novos projetos ou de uma nova fonte de renda para aumentar os seus ganhos, então, meu amigo virginiano, o momento é agorinha mesmo. Vamos então voltar para o nosso amigo Paulo, ele que nos está a ouvir aqui assim na zona de Orléans e que nos telefonou a dizer que gostaria imenso de ouvir uma recordação de Rui Veloso, se possível dentro do álbum de Mingos e os Samurais. Ora bem, e claro que sim, claro que sim. E neste álbum, Mingos e os Samurais, há um tema que eu gosto especialmente. Eu espero que você goste também, Paulo. Muito obrigada por nos estar a ouvir. Vamos então ficar com O Que Eu Quero Ser Quando For Grande. Isto tem um poema incrível. Espero que goste da nossa escolha. Something Manila, tu lombado, que gracinha de mau gosto. Lá fiz outra redação. Quero ser um funcionário, ser zeloso e ter patrão, deitar cedo e ter horário. Ter horário. Ser um barquinho apagado, sem prazer em navegar, humilde e bem comportado, sem fazer ondas no mar. Apontou-me como exemplo e passou-me com 15 valores. 15 Excelente, sem dúvida nenhuma, um dos melhores autores, compositores do nosso país. E este álbum, Mingos e os Samurais, do Rui Veloso, é o quinto álbum de estúdio que o Rui fez. Este álbum foi justamente lançado no ano de 1990. Se você não sabia, um dos casos de maior sucesso comercial de música portuguesa, não sei se têm noção, mas mais de 200 mil discos vendidos. Este homem é um must. E justamente este Mingos e os Samurais narra musicalmente a história de uma pequenita banda suburbana do Grande Porto, não é? Nas décadas dos anos 60 e 70, portanto, do século XX, claro, como não poderia deixar de ser. Não há estrelas no céu, e A Paixão, segundo o Nicolau da Viola, foram as duas das canções efetivamente mais populares entre os anos 1990 e hoje em dia, tenho vontade de dizer, não é? Porque acho que ainda hoje toda a gente canta Não Há Estrelas no Céu, e toda a gente canta, mesmo sabendo, não é, que tu não gostavas. Eu acho que são coisas que ficam para sempre e que ficam guardadas na nossa memória. Para quem não sabe, em novembro de 2010 foi reeditado este mesmo álbum, com a inclusão de um DVD que tem um dos concertos de apresentação justamente deste disco, Mingos e os Samurais. O nosso Rui Veloso, sempre de atualidade, em recordação, sem dúvida nenhuma, mas sempre de atualidade. E este é o 272º dia do ano, e faltam 93 dias para o termo de 2023 e uns diazinhos ainda menos para o Natal, que é só a minha época favorita do ano. Adoro o Natal. Ah, Ai, é tão bom. Vamos continuar. Estávamos justamente a falar aqui assim sobre os signos do zodíaco e vamos passar para o signo de balança. Temos falado tanto que o signo de balança, o sol entrou justamente no signo de balança. O que é que isto quer dizer e como é que vai ser então esta semana, que vai ser fabulástica, certamente, para todos aqueles que são do signo de balança. Mas antes disso, e já porque demos uma em português, vamos dar duas. Esta é tão velhinha, eu adoro, adoro, adoro. Era miúda, miúda, pá, andava na escola preparatória quando os grupos de baile saíram com este álbum e neste álbum saiu este tema que eu mais curto. C'est-à-dire, c'est celui que je kiffe le plus. Olha lá, quoi. Patchouli. Ai, que bem cheiras dos sedacos. Patchouli com os grupos de baile. Não se perca nas horas, já passam 20 minutos do sinal horário das 7 da tarde E já começa a fazer escuro. Pois é, a noite já começa a cair bem mais cedo. Vamos continuar também a conversar aqui assim sobre o horóscopo da semana. E desta vez o horóscopo da semana para o signo de Escorpião. Se você é do signo de Escorpião, fique sabendo que Urano e Plutão neste momento estão a indicar dias de vida social intensa, de muitos compromissos no trabalho, especialmente se você lidera uma equipa, o que, sendo Escorpião, não é nada de admirativo. O período continua ótimo para fazer novos contactos comerciais com grandes empresas, clubes e instituições. Este período pode também estar relacionado com um processo de expansão e crescimento que começou a partir de uma nova consciência social, vamos chamar-lhe assim. A partir de hoje está a marcar aquela fase do ano em que você se fecha para fazer um balanço da sua vida dos últimos 12 meses. É ou não é? Você está a começar a ficar mais introvertido. Então, saiba que esta semana envolve um certo distanciamento do barulho social e uma necessidade absoluta de solitude. Portanto, não fique admirado. Isto é o Sol que está em balança e que no seu signo é exatamente isso que acontece. De Escorpião para Sagitário, esta semana você vai ter um ótimo aspecto, ótimo, ótimo aspecto de Júpiter, Urano e Plutão. Vai ver que você vai ter dias em que vai continuar este processo de expansão e de crescimento no trabalho que você tem vindo a sentir até aqui. Esta semana que entra vai ser ainda melhor. Você até aqui assim já estabeleceu metas, já estabeleceu objetivos na sua carreira e os frutos estão a começar a dar resultado. Você está a começar a ver os frutos de todo esse trabalho. As mudanças continuam durante esta semana que começa e apontam também para o crescimento e a expansão, justamente. Portanto, há uma continuidade de todo o trabalho que você tem estado a fazer até aqui. O sucesso foi a marca das últimas semanas e a partir de hoje não vai ser diferente, como eu tenho estado justamente a dizer até aqui. Estes dias de movimento na sua vida social e oportunidades também com novas amizades, entre elas uma pessoa especial que pode chamar a atenção e, quem sabe, um romancezito aí assim que vai começar. Um projeto em equipa ganha um novo brilho e dá também um passo em frente. Por falar em passo em frente, um passo em frente com música portuguesa, só mais esta. Tinha que ser Retratamento da Weasel. Esta é para a Kátia. E para o Duarte. Para casa, tomar conta de ti, dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e fazer-te uma papinha, meter-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha. Ouve bem, preciso de alguém de um meu lado que me dê um bom dia com um sorriso bem rasgado. Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia. Mais um pouco quando sonho era o que eu queria. Não é preciso muito, é muito simples na verdade. Só quero amor bom, carinho, solidariedade. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, menina, quero tratar de ti. Dá-te um mundo e o outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que eu nunca me senti assim. Yeah, yeah, na na na na. Yeah, yeah, yeah, na na na na. Trata-me bem, eu juro que sou sangue por ti. Faz a coisa certa, como Spike Lee. Podes usar e abusar, tipo o brinquedo favorito. Mas tem cuidado, por favor, não o deixes partido. Dou-te tudo que puder, tudo que tiver. O que não tiver, tira aos deuses para a minha mulher. Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até à lua. Escrevo um livro no caminho, com a alma toda nua. O criamos como coelhos, para nos derem pelos joelhos. Procriamos mais um pouco, porque eu adoro fidelhos. Escrevo o teu nome no meu corpo, para toda a gente ver. Bem piroso e lamechas, como amor deve ser. Olá, menina, quero tratar de ti. Dar-te um mundo e o outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que nunca me senti assim. Yeah, yeah, na na na na. Yeah, yeah, yeah, na na na na. Olá, menina, quero tratar de ti. Dar-te um mundo e o outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que nunca me senti assim. sonhos podíamos fazer um bem privado. Eu escrevo, realizo e atuo do teu lado. Podes ser a minha estrela, vou-te dar um bom papel, pouca palavra, muita ação. Acredita que a Mel nasceste para isto. Está tudo previsto, por isso insiste e não resiste a dar-te mais um pouco disto. Amor puro, fresco como a brisa do mar. Tenho montes dele guardado e está quase a estragar. Envelheço ao teu lado, eu bem gordo, tu bem magra. Acabamos com o stock nacional de Viagra. Faz-me rir e eu prometo. E esta já estava mesmo à espera, porque o computador de repente disse: não, não, não acabem com o estoque de Viagra. E pronto, e ela engasgou-se e ficou-se por ali. Vamos continuar com os signos, porque estamos a falar justamente do horóscopo da semana. E vamos falar de Capricórnio. Como toda a gente sabe, porque já há uma hora que estou a dizer a mesma coisa para todos os signos, o Sol está em Virgem. Coitados dos virginianos que vão ficar esturricados com tanto Sol. Não, estou a brincar, espero que não, claro que não. Não, o Sol estar em Virgem é ótimo, é uma excelente, excelente notícia. Novidade. Ora bem, se você é capricorniano, fique sabendo que Júpiter, Urano e Platão estão bem em cima de si, indicando dias de mudanças positivas e que têm levado você a um processo importante de transformação. Você está, se calhar, a sentir que encontrou um novo sentido para a sua vida e que conseguiu expandir, de alguma forma, a sua consciência. Uma nova filosofia de vida que tem sido construída ao longo destas últimas semanas, mas como a partir de hoje, dia 23, o Sol está em balança também, vai então marcando um período de boas novidades no trabalho que impulsionam você a um salto na sua carreira. Excelente, parabéns! O período promete sucesso e reconhecimento, além da melhora da sua imagem social e profissional. Ah, pois é, bebê. Está muito bem, hein? Que assim, Capricórnio. Aliás, este, já repararam que um pouquinho, basicamente, é uma excelente semana para quase todos os signos do zodíaco esta semana. Para o signo de Aquário. Aquário, também com Júpiter, Urano e Plutão a influenciarem bastante o signo de Aquário, isto vai indicar que estão a entrar dias em que você ainda vai estar bastante voltado para grandes negócios que prometem trazer mudanças positivas e transformadoras. Uma grande soma de dinheiro pode estar em jogo e você tem que estar pronto para entrar de cabeça neste novo investimento, neste novo projeto. Vá sem medos. Já sabe que a partir de hoje o Sol em balança, eu estou farta de dizer que o Sol está em balança, mas pronto, mas ainda bem que está. Está a marcar dias em que você se volta para os seus projetos de publicação na internet. A criatividade aumenta desta forma, assim como a necessidade de novos conhecimentos. Uma viagem internacional pode ser marcada ou realizada. Olha, Aquário, espero bem que essa viagem internacional seja mesmo para ir até ao nosso país, não é? Diga lá, era muito fechá-las? Era ou não era? Ah, eu acho que sim também. Vamos então, e agora sim, do início, ouvir-se este coração espinado, não? Era de bom termo, não? Não. Já está no fim, pois já percebi. Já falei demais. Uma viagem no passado. Isto é uma viagem no passado, também aqui sim nos meus neurónios, certamente. Mas estou com vontade de ir calmamente até ao final desta emissão, que hoje vai acabar mais cedo. Bryan Adams, Robin de Bois. Everything I do it for you. Fique connosco. Look into my eyes. Don't lindíssimo. Sempre, sempre super agradável a ouvir e a recordar, claro. Como não poderia deixar de ser este tema de Bryan Adams, Everything I Do It For You. Mas, por aqui assim, nós vamos continuar com os signos do zodíaco. E os últimos dois, the last but not least, vamos terminar justamente com peixes e com o signo da semana, que é o signo que tem o sol em cima dele, não é? Que é o signo virgem, que hão de ser até morrer. É assim, há coisas que nunca poderão mudar. Mas isso é para daqui a um pouquinho, porque para já, mais uma musicazita. Hein? Que tal, que tal? Ça vous dit? À moi samedi. Non, c'est... oui, c'est samedi, effectivement. Pronto, já me perdi. Esta é bastante antiga. Antes dos signos do zodíaco. Billie Jean com Michael Jackson. Todos os sábados, entre as 6 e as 8 da noite. Flashback. Bom, e vamos então falar dos últimos dois signos do zodíaco que nos restam para hoje, tendo eu deixado o signo de Virgem de propósito para o fim. Vamos então falar do signo de Peixes. A semana com o Sol em Virgem recebe um ótimo aspecto de Júpiter, Urano e Plutão e indica assim dias em que a vida social continua bastante movimentada para os piscinianos e trazendo novas oportunidades de relacionamento pessoais e comerciais. Você passa por um momento de transformações bastante importantes que leva a mudanças significativas na sua maneira de se relacionar. Um namoro pode começar. E a partir de hoje, com o Sol entrando em balança também, marcando dias de mergulho em si mesmo, seguidos de transformações emocionais importantes. Isto vai ser um grande rebuliço esta semana para o signo de Peixes a nível emocional. Por outro lado, esta semana é também ótima para investimentos e pedidos de financiamento. Portanto, se você tem um projeto e se quer concretizá-lo, para falar com o banco, se calhar esta semanita até vai dar assim umas boas respostas para o seu lado. E para terminar, the last but not the least, porque temos falado deste signo durante todas estas duas horas, o horóscopo da semana para Virgem. A semana segue sob o sol no seu signo virginiano e, portanto, você recebe uma ótima influência de Júpiter, de Urano e de Plutão, indicando assim dias de mudanças transformadoras, mas também oportunidades de crescimento e de expansão, tanto na vida pessoal quanto no seu trabalho. Você sente um misto de sensações, mas todas elas o levam a um novo patamar de consciência. Algo muito novo pode surgir e pode fazer você pensar. Portanto, pode haver assim uma novidade durante esta semana que vai obrigar a refletir. E a partir de hoje, o Sol também entra em balança. Portanto, não está só em Virgem, mas em balança a partir de hoje também. E isto marca dias em que você se vai voltar efetivamente para a vida prática, para o trabalho e para as finanças. Vai estar mais envolvido e mais virado para estas coisas. Se estiver em busca de novos projetos ou de uma nova fonte de renda para aumentar os seus ganhos, então, meu querido, fique sabendo que o momento é agora. É isso mesmo. E nós, antes das despedidas, ainda mais aqui assim uma musicazinha, mesmo à maneira, ok? É para ouvir, é para se apaixonar, essa é a rádio. Esta é em português e é tão velhinha. Quem não se lembra dos do Ouro Negro? Eu tenho saudades, eu era pequenita e eu vi isto o tempo todo lá na televisão. Maria Rita, a preto e branco ainda à televisão. Tu velha. Que vi falando com umas amigas. Atirei de beijos, elas riram das gracinhas. São coisas próprias da rapariga. Que eu voltei, todos os dias a procurei. E soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei. E tinha os cabelos presos com uma fita. Maria Rita, Maria Rita. Eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. São João, toda a cidade estava iluminada. E toda a gente vinha em folia, em turbilhão. E nessa gente vinha a minha amada. E trazia a amarrar o cabelo negro, a mesma fita da cor do céu. Com a mão atirou-me um beijo e entre a multidão desapareceu. Sempre bem recordar, ainda por cima os Duo Negro. Já faziam bastantes anos que eu não ouvia este tema, Maria Rita. Que bom, isto traz-me recordações da minha infância. Sabe sempre, sempre bem, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, eu pelo menos gosto. Eu cheguei à reta final desta emissão de flashback, emissão para o Dia da Graça de 23 de setembro do ano de 2023. Eu estou com a cabeça nos mil. Quem me der outra vez? Ai, ao tempo volta para trás. Olha, é uma boa música para a gente passar para a semana que vem. Este é então o 272º dia do ano e estamos a 93 dias do final de 2023. O pensamento do dia para hoje foi: um homem sem honra é pior do que um homem morto. Uma frase de Miguel de Cervantes, que nasceu em 1547, faleceu em 1616, era um escritor espanhol e teve este tempo todo para tentar adivinhar qual é que foi o livro que ele escreveu, um dos livros, mas aquele com mais sucesso que todos nós, assim que falamos de Miguel de Cervantes, identificamos logo: Dom Quixote. É isso mesmo, Dom Quixote. Da minha parte, por hoje é tudo. Foi muito, muito, muito, muito, muito bom ter estado aqui assim, lado a lado consigo. Boa noite. E até para a semana que vem. Speck, uma viagem no passado. Exatamente. Beijinhos. Até para a semana.